aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast do site Arte Final. Acessa lá artefinalhq.com.br, onde você vai ter todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. E para esse podcast dessa semana, estou aqui com o Maurício. Opa, e aí, galera? E com o Vitor Azambuja. E aí, como vão vocês? Quanto tempo? É, e hoje vamos para aquele velho podcast clássico com as nossas últimas leituras. Então, Maurício, o que, que você leu essa semana? Rapaz, eu superei, na verdade, um preconceito que eu tinha com o Monstro do Pântano do Alan Moore. Antes que vocês me batam, porque eu tô com preconceito com o Alan Moore, eu adoro o Alan Moore. Peraí que eu peguei duas pedras aqui já, continua. Bate aí, rapaz, vamos conversar. Fale logo, porque o Regi, quando tá escutando isso, ele já começou ali a conjurar alguma coisa pra fazer você dar um trupicão quando você sair de casa. Então, se justifique logo antes que ele termine de conjurar a mandinga dele. O Reginaldo é discípulo também da ordem lá da Serpente do Moore. Vixe. Não, eu adoro o Moore, inclusive... algumas das minhas histórias favoritas aqui na minha estante, estou olhando para elas, são dele, claro, Watchmen e tudo mais, mas eu tinha preconceito por não gostar do personagem, nunca vi muito apelo no Monstro do Pântano em si, e pelo gênero de quadrinho de horror. Não dá para chamar de terror, que a gente não toma susto lendo um quadrinho desse, mas é um horror, né? As coisas inimagináveis desse gênero, enfim. E eu ganhei, na verdade, o volume 2 e o 3 de um amigo que comprou num lote e me deu esses dois volumes 2 e 3 dessa republicação recente da Panini, porque ele já tinha em capa dura, ou já tinha a versão LWC, que é um papel, ou no papel antigo, que é muito melhor do que esse brilhoso. Eu acho uma besteira da Panini publicar nesse formato agora. É LWC esse novo, né? Eu sempre confundo o nome dos papéis. É um cuchê, né? O LWC, não sei. Eu acho que é LWC. É o brilhoso. É o que é. Eu acho, até pela forma como eles foram pensados originalmente e impressos anteriormente, vale mais a pena aquele papel mais fosco que a gente tinha nas mensais antigas. Agora a mensal tá com qualidade de encadernado, né? Então, isso é só pra quem é novinho, lembra aí que já, a mensal já foi papel jornal. Então... E barata também, né? Essa lenda urbana, né? Que mensal já dava pra comprar com o dinheiro do lanche. É, senão dizem, não comprar mensal. Dizem que quando eu comecei custava 1,50 um gibizinho. Dizem. Desde 1,50 cruzeiros, né? Porque. Não, na época. Em 1994. Reais. É. 93, 94, com aquela tabela do RV, tinha A15 é R$1,15. A23 é R$1,30. Bons tempos da tabelinha, né? Olha. Então, eu superei esse preconceito. Eu tinha um volume 1 aqui antigo da Pixel, da finada Pixel, lançou, e não passei dele, mas comecei a ler desse 2 e o 3 aqui, gostei muito. Tive que ir na banca para qual os outros volumes, saiu já até o 5, né? Inclusive nessa semana aqui, enquanto a gente tá gravando, eu tô vendo que a Panini já confirmou o 6 para agora e vai relançar do 1 ao 5 semanalmente, promessa deles. Não e vai sair. Tem um Monstro do Pântano's Raízes, volume 2, que é as primeiras histórias personagens. Será que Monstro do Pântano's Raízes, volume 1, ficou acho que 5 anos pra sair o 2, né? Então, vai que, né? Pelo menos esse aí já saiu o 6 no papel antigo lá, né? É, e o 6 agora é pra sair em dezembro, janeiro, e tão enrolando, mas prometeu agora. Enfim, é uma história que me surpreendeu nessa releitura. Então, Reginaldo, se você está nos ouvindo aí, fique tranquilo, virei fã, gosto muito, já estou aqui juntando os trocados, 2 semanas de mercado para comprar o próximo encadernado. E esse quarto volume é bacana também, porque ele tem um crossover com Crise nas Infinitas Terras, que eu não fazia ideia que isso tinha existido, cara. Eu não li na DC 2000, na época, esses quadrinhos, porque eu não era fã da DC, não lia muito pouco da DC na época, Batman, Superman... Não, me corrija se eu tô errado. Isso saiu na mensal do Monstro do Pântano. Uma mensalzinha da Abril, né? Não é desse 2000, não. Esse crossover saiu na mensal do. Tinha uma mensal em formatinho. a primeira vez que eu li isso. Monstro Pântano, quando começou a sair aqui, ele saiu, se eu não me engano, em Super Amigos, passou pela revista dos Titãs, até ter uma mensalzinha do Monstro do Pântano. Isso aí, que eu não me lembro quantos do volumes do Lobos, eu peguei várias do Sebo. E as crossover, eu me lembro nitidamente, tava assim, crossover com Chris nas Infinitas das Terras. Curioso, foi um personagem que me passou batido ao longo da minha vida quase toda de leitor. Acontece essas coisas às vezes, né? Um ponto cego na coleção da gente. E eu só fui gostar agora, esse ano. E gostei muito. Esse que eu sou é bacana, porque o Constantine é um Constantine bem diferente do que a gente foi ler na fase do Delano, que a gente falou recentemente. Porque é um Constantine mais... Um dia mais safo, porque ele sempre foi safo, mas um cara mais empertigadozinho, todo bem vestido, todo mundo respeita ele, ninguém tem tanta raiva dele ainda assim como a gente vê depois criar. E o Constantine arrasta ele por alguns mistérios ao redor do país, de algumas possessões, alguns espíritos que estão voltando e tudo mais, e explica que tem uma irmandade por trás disso que está usando essas energias, se aproveitando de uma grande crise que está por acontecer. Então o Monstro do Pântano que a gente vê lá no que eu soube, no Presente das Terras, no meio dos heróis todos, na nave do monitor, é visto aqui também a mesma cena pelo ponto de vista dele, depois dele ir embora, embarcar lá para a Amazônia, para o Parlamento das Árvores, que é uma viagem. Então esse Parlamento das Árvores, se você leu aí O Senhor dos Anéis e lembra daquela barbárvore e daquelas outras árvores todas, vai identificar alguma coisa similar aqui, mas muito mais viajada, afinal é a Lamur. E é quando o Alec, o Monstro do Pântano, percebe as implicações de ser um elemental mesmo do verde, que existiam outros antes dele, vão existir outros depois dele, mas ele tem um papel grande a cumprir. E daí, bicho, é mais viagem ainda, porque ele vai encontrar o Etrigan, ele vai encontrar o Vingador Fantasma, vai até o inferno, junto com o Desafiador também, para poder combater esse outro lado da crise que a gente está se apossando aí dessas energias caóticas liberadas. E a arte não precisa nem dizer, né? Apesar de eu não ser fã de outros trabalhos do Stan Walker, aquele finalizado pelo... Quem é mesmo que finaliza ele? É o Totoben mesmo, que fica sensacional. Ele dá uma identidade maior, está aqui das achuas dele e tudo mais. Eu tô surpreso de ter deixado passar um material tão bacana assim, tanto tempo. É nesse volume que o Moore começa a viajar cada vez mais, né? Daí pra frente é que começa a loucura, né? Ele botando o Monstro do Pântano pra viajar pelo espaço. Pra frente, né? Eu acho que é no 3 que tem aquela história muito clássica da lição de anatomia, né? Que ele revela... Não! Que... É logo no primeiro. A lição de anatomia é o primeiro... A primeira história do Alan Moore com isso. O Monstro do Pântano. Que ele já revela que o Alec não é o Alec, né? Na verdade, é o monstro só incorporou as memórias do Alec, né? Porque ele é um elemental do verde, ele não tem corpo físico, né? Isso. E aí ele consegue usar isso pra se manifestar em qualquer outro lugar. Né? Eu acho muito legal isso. Isso na época foi um plot twist, né? Que até então se o Monstro do Pântano era o corpo do Alec com o pântano grudado nele, né? É muito bacana essa sacada do Moore. E tem algumas histórias, assim, ele constrói lateralmente também a história, uma daquelas batatas psicodélicas lá do Monstro do Pântano, cai do corpo dele, um hippie maluco, beleza. Pega pra estudar, acaba dando pra uma mulher que tá, a esposa de um amigo que tá morrendo, aparentemente é câncer, e ela tem aquela viagem lá no final da vida dela, então ela consegue morrer em paz, apesar de tanta dor que ela sofreu. Um outro morde também lá a batata, o tubérculo, né? Não é bem uma batata. E acaba morrendo, porque ele fica numa noia da porra e é atropelado, se não me engano. E vai contar a história também de um casarão que tem cheio de fantasmas. Essa história é muito bacana, às vezes o Moore pega uns roteiros, umas histórias fechadas assim, faz uns além da imaginação. Os novinhos gostam de falar de Black Mirror, mas eles não conheceram Além da Imaginação. E... Melhor série de TV de todos os tempos, na minha opinião, Além da Imaginação. Concordo. E essa história é muito legal porque tem os fantasmas que estão morando na casa e para eles deixarem a dona da casa lá, do terreno, em paz, eles tinham que ouvir o barulho dos martelos batendo lá e tudo mais. Então a casa vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela tem milhões de quartos. em que acontecem milhões de coisas, que estavam até então em paz, mas por conta dessas energias caóticas, né, que o Constantine vai dizendo, vai ali agora, vai ver aquilo, vai resolver aquilo, para o monstro poder ir entendendo o que é que está acontecendo. Ela, é, algumas pessoas acabam entrando na casa, vão conhecer a casa lá, turistas, né, dizem que é mal assombrado, kkk, vamos ver aqui, e se dão mal, acaba sobrevivendo só um casal, que a mulher até aí é o marido com o outro cara que morreu. É uma história bem além da imaginação mesmo, e o monstro do pântano entra de gaiato na história, parece um crossover de Saiyajins com um gibi do monstro do pântano, e acaba a história com alguns detalhes aqui, a morte do Zatara, o pai da Zatanna, né, que foi uma coisa que repercutiu no universo DC, e alguns encontros aí do universo compartilhado, ninguém falava disso na época. A gente tem o Invunche, que é um demôniozinho que aparece aí matando a galera, que vai aparecer depois também na revista do Hellblazer, que eu só me toquei disso agora. E agora sim, a gente leu naquela, a gente releu pra gravar o Sete Jagunços sobre Hellblazer, e o bichinho tá lá, e você, pô, que bicho estranho, já vi em algum lugar? Não vi. E agora tá ele aqui no Monstro do Pântano. E uma outra coisa curiosa também desse universo compartilhado da Vertigo é essa aparição aí bem prévia do Caim e do Abel, né? Eles já tinham apresentado uma história antes pra Abe, que é a namorada do Monstro do Pântano, e aparecem de novo aqui em suas respectivas casas, contemplando o final de tudo que vem com essa crise. Isso anos antes do Sandman do Gaiman, não? Ou não era, eu acho que era anterior, mas não tá ali mais ou menos na mesma época, não? É de 86. E sabendo que o Gaiman e o Moore se falavam bastante, eram amigos já nessa época, né? Então, É que o Caim e o Abel são personagens antigos, né? Os personagens bíblicos, né? Mas os personagens da DC, eles são antigos, né? Eles eram anfitriões daquelas antologias, utilizou, né? É, Casa dos Mistérios e a... E a Casa do Horror. Mistérios e Segredos. Segredo. É, Casa do Mistério e Casa dos Segredos, isso. Então, eles eram esses anfitriões, eles são personagens bem antigos. Isso, foi depois o Gaiman reutilizou eles, né? É, o Moore ressuscita eles aqui, resgata, na verdade, eles, porque eles eram anfitriões de antologias de horror da DC. E ele tava escrevendo um puta de um quadrinho de horror da DC. Nada mais justo do que ele dar uma consistência aí dentro desse universo. E só confirmando, Sandman é de 88. É, eu não quero falar bobagem, mas eu me lembro vagamente no prefácio da edição definitiva, número 1 do Sandman, o Gaiman falar, né? Queria fazer alguma coisa na linha do que o Moore tava fazendo em Monstro do Pântano, né? E essa é uma época bem legal, porque eles exploram... Os quadrinhos que mais exploraram as consequências da crise foram justamente esses quadrinhos de horror, né? O Monstro do Pântano, o Sandman e o Homem-Animal, do Morrison, né? São os que mais lidaram na época na DC com essa história de você ter um outro universo que veio antes desse, com o pirata psíquico enlouquecendo e tal, né? Curioso que só os britânicos trabalharam isso, os americanos começaram a escrever e acabou, né? É pra rebotar, reboto então, não vou ficar... E no final, essas histórias foram pra tudo, pra Vértigo, e não era no universo DC tradicional, né? Porque até então era uma coisa só, não existia o universo Vértigo, né? Não existia o selo Vértigo, né? Não, tanto que aparece o Batman no começo do Sandman, do Monstro Pântano também, né? É, o Monstro Pântano, a liga toda aparece no primeiro arco. Isso, tem aquele... Quando eles veem o Florônico... Isso. Tem aquela descrição maravilhosa dos membros da liga, né? Que ele fala que o Flash era... Ele era tão rápido que é como se o mundo fosse uma galeria de estátuas pra ele, né? Uma das melhores descrições, assim, que o Moore faz dos outros personagens da DC. E o Homem-Animal também, ele tá na Liga da Justiça Europa, né, na época. Isso, né? Ele vai pra Liga, tem aquela história lá que quando ele se torna membro da Liga, o Caçador de Marte, o Ajax, vai até a casa dele pra fazer a instalação do... Isso, que é todo o sistema de defesa, né. É muito legal aquilo. Essa fase aí, a gente sempre fala, foi abençoada, né. Como saiu coisa boa nessa época do pós-crise, né? E em relação às publicações aqui no Brasil, uma consequência legal, como o Maurício falou, a Panini já publicou toda a fase do Moore no Monstro do Pântano, né? Foram 6 encadernados. E ela continuou, né? Teve, se eu não me engano, mais 3 encadernados daquela fase Regênese, que se eu não me engano é o Rick Veit que está escrevendo. E ela depois continuou com aquela Raízes do Mal, ela, que é o Morrison com o Millar. E o Millar, né? Que, na época que eles eram amigos, né? Que o Millar era um discípulo ali do Morrison. Tem muita coisa que eles fizeram juntos, meio que o Morrison para poder colocar o Millar no título, né? Então, no começo, não, vamos fazer aqui junto e depois o Millar vai junto, vai sozinho. E a Panini, na primeira edição desse Raízes do Mal, que foram, até agora saíram 6 encadernados dessa fase, ele fala que só não publicou o restante da fase do Veit porque a DC não compilou isso encadernado. Então a fase do Veit ficou sem conclusão aqui no Brasil encadernado, né? Saíram esses 3, mas a história parou pela metade. A Panini faz um resuminho no início desse Raízes do Mal do que aconteceu lá na história do Veit para iniciar essa fase do Millar com o Morrison, né? É, e é uma que coisa que um tempo que atrás... A gente tá proibida de publicar o raio do encadernado, senão sai lá fora. Né? Eles têm que ter um encontro com o Elcio de Carvalho e o JP para aprender como é que faz essas coisas. Assim, rapaz, até a Eagle Moss tá usando material de scan, por que que eles não podem usar também? Mas aí eles pelo menos têm que apagar, né, o logo lá do grupo de scan das favor, páginas, né? Pra poder não dar tanto na pinta, né? Deram crédito, né? No mundo dos scans tem essa ética, né? Você pirateia, mas tem que dar crédito. Só faltou eles deixarem a página no final, né? Se você gostou, compre o quadrinho. Oferecimento do grupo. E você, Vitor, o que que você andou? Você conseguiu ler alguma coisa? Ou já chegaram aí o pessoal do MSG para tomar conta da sua coleção? O movimento sem gibi que tem gibi, essa farsa, esse grupo travestido de movimento social, que na verdade é gado, massa de manobra, esses grandes latifundiários de gibis aí que querem roubar minha coleção, é esse movimento? Vitor. Está alinhado com o governo que quer acabar com todas as manifestações pacíficas, legítimas, da população carente. Pacífico e carente. É a descrição de vocês dois. Pacífico. A gente está dizendo que vai fazer abaixo-assinado, a gente está dizendo que a gente vai seguir todas as vias corretas e você só está ameaçando a gente. É você que está botando seus jagunços aí com a pistola na mão. É, 7 jagunços, inclusive, são. Vai ser jagunço contra jagunço. Exatamente, a guerra é jagunça. Guerra civil jagunça. Bom, eu vou continuar nessa linha do Maurício e falar de quadrinho de horror e também satânico, totêmico. Cara, tem um personagem que eu gosto muito na linha da Bonelli. A gente sempre tem que falar de Bonelli, né? Obrigatório, nos pilhas clássicos, falar de algum personagem da Bonelli. Pelo menos citar, né? Pelo menos a gente tem que... Não precisa nem falar do Jimmy, mas tem que citar, né? Tá no contrato. É que nem o John Byrne, né? Marquitos depois vai falar de um quadrinho do John Byrne. Vou falar do Martin Mister, que foi o primeiro personagem que eu tive contato. Eu achei uns encalhes dele lá na lojinha de tudo, que vendia tudo embaixo do meu prédio onde eu morava na época. E eu gostei muito, assim. Ele é um dos personagens mais antigos também, depois do Tex, né? Que é publicado no Brasil, que ele saiu já pela RGE, saiu pela Globo, saiu pela Record, saiu pela Mitos, e aí voltou a sair pela Mitos agora nessa retomada deles, depois daquela puxada de tapete no Dylan Dog, né, da Lawrence. Eles começaram a lançar o Dylan Dog, o Martin Mister, o Nick Ryder e o Nathan Never, cada um em 4 edições. E aí cancelaram o Nathan Never e o Nick Ryder e continuaram as coleções do Martin Mister e do Dylan Dog. Dylan Dog lançava até mais uma, né? Dylan Dog nova série, que é meio que uma... Não chega a ser um revamp, mas é meio que um Dylan Dog mais moderninho, que começou a sair na Europa depois que trocou o editor. E o Martin Mister, embora fosse um dos personagens que eu mais gostava na época, tem sido uma decepção nessa nova safra da Mythos, porque uma historinha é mais chata que a outra. Vou ser sincero, sabe? Os primeiros 3 volumes dele, pela Mythos, o quarto eu não li ainda, Mas os primeiros três são três histórias aos pedaços, assim, no primeiro ele vai pro segundo, do segundo ele termina e começa uma outra história que vai continuar lá no terceiro. Bem chatinho de ler, assim, sabe? Embora eu compre vários antes de pegar pra ler, como eu sempre faço com tudo, é bem chato de ler. E aí eu acabei pulando esse quarto volume e comprei direto os 5 e 6, que são duas partes da mesma história. E cara, não dá pra entender o que, que a Mythos tá fazendo, né? As duas partes, no caso, é de repente uma noite no 5 e a essência do mal é o 6, né? Que é a segunda parte da mesma história. Usa o roteiro do Paulo Morales e a arte é da Luísa Zancanella. São bons, é um roteiro interessante. Mostram o Martin e a Diana, a eterna noiva dele, lidando com pessoas misteriosas envolvidas numa seita satânica. Explora alguns conceitos ocidentais que nem acontece lá nos primeiros volumes da coleção essa nova da Mythos. Mas não dá para entender por que escolheram essas histórias. Elas são dos volumes 217 e 218 da Itália. Martin Mister, acho que somando tudo, embora todas essas versões não teve 100 volumes no Brasil, não tinha por que ir tão longe. E elas são histórias que fazem o tempo todo referência a histórias antigas que não foram publicadas no Brasil. Então, o tempo todo lá estão comentando algum fato e tem um asterisquinho, história inédita no Brasil. Inclusive, essa segunda parte da história mostra bem claro, assim, que a conclusão de um confronto deles com o antagonista histórico da série, que não foi publicado no Brasil. Quer dizer, cara, não dá pra entender. É uma história boa, eu gosto, é um roteiro bem interessante. Lida com a questão da fidelidade entre os dois, né? Não, a seita satânica essa fica bem em segundo plano, sabe? É uma história bem mais intimista, lida com os sentimentos do Martin e da Diana um pelo outro. É muito interessante desse ponto de vista, sabe? Não tem os outros personagens coadjuvantes, o Java, não tem aquelas coisas mais mirabolantes. E o Martin Mister é o cara do Eram os Deuses Astronautas, né? Muito inspirado no trabalho do Eric von Daniken. Ele fala mais de ETs e alienígenas, mistérios da antiguidade. Essa história não tem tanto isso, assim. Eles meio que esbarram no mistério do nada, assim, não tá investigando nada, né? Ele é meio que vítima, ele é a Diana. Mas não dá pra entender por que a Mythos tá selecionando histórias que dependem de uma leitura prévia de coisa que não saiu no Brasil. Puxa vida, não é possível que não tenha material antes do 217 pra lançar que não tenha sido lançado ainda no Brasil, sabe? Eu não somei, mas eu acho que somando tudo do Mister dá uns 70, 80 números publicados no Brasil. Não tem por que ir lá pro 217 publicar um negócio que... E então, esse 217 e 218 é de 2000. Nós estamos em 2019, vai pra frente, então. Nós publicamos uma história que dê pra fechada, né? Enfim, eu gosto do personagem, mas se a Mythos continuar com essa abordagem confusa na seleção de histórias, acho que é outra revista que vai ser cancelada, porque não é possível que segure o público isso, sabe? E é estranho fazer esse tipo de coisa, né? Porque, no caso, eu lembro quando saiu as edições do Dylan Dog e da Lawrence, a primeira edição é até uma continuação de uma história anterior, mas se eu não me engano, essa história anterior, ela foi publicada no Brasil, né? E olha que foi uma editora pequena, praticamente de fundo de quintal, que pegou os direitos e resolveu publicar. Teve essa crítica de que começou por uma história que necessitaria de um conhecimento prévio, mas pelo menos foi uma história que, se eu não me engano, já havia sido publicada no Brasil. Sim. A Mythos, com toda a estrutura, com todo o know-how que ela tem, principalmente com o Bonelli, é a editora da Bonelli no Brasil há muito tempo, e fazer uma coisa dessas, né? Não tem explicação. Eu sei que tem o prefácio do Júlio Schneider, ele manja muito, não sei se ele tá colaborando na seleção. Como eu disse, é uma história boa, é realmente muito interessante, mas é o tipo de história que aliena, sabe? Você pega lá um monte de referência, coisa que ainda não saiu, sendo que essa da Lawrence foi criticada porque é uma história que tinha saído há muitos anos atrás no Brasil, uma coisa difícil de você recuperar, isso não tá em catálogo, até por essa questão de ser diversas editoras diferentes, você tem que ir no sebo e olhe lá, já não é mais tão fácil achar. Mas aí a Mythos não, a Mythos me lança um negócio que sequer foi publicado em português. E essas histórias da Bonelli, elas são bem mais inacessíveis. Você até acha scan aí no mercado negro da internet, né? Você até acha, mas não é tão simples quanto você achar material americano, até porque tem muita gente traduzindo do inglês para o português. O leitor brasileiro mesmo pode comprar em inglês e ler em inglês normalmente, né? Quem tiver conhecimento. Mas o italiano já não é tanto, né? Já não é tão comum, assim. Então, não sei. Eu gosto do personagem, mas essa... Não sei se envelheceu mal pra mim, não sei se a seleção de histórias mesmo tá deixando a desejar, ou se o personagem não é tão interessante quanto eu me lembrava lá quando eu era criança, né? Porque, quando eu era criança eu achava o máximo, né? Praticamente um Indiana Jones moderno, digamos assim, né? Mas não li nada ainda dessa... Pulei o 4, como eu falei, né? Que é o Necronomicon, até separei aqui pra ler, que eu não lembrava que tinha pulado. Mas não dá pra entender mesmo por que que essa seleção tá tão fraquinha, assim, de repente é fraco mesmo. Eu colecionei essa parte essas edições da Dylan Dog pela Lawrence, que tem inclusive um atendimento muito bacana. A última edição eles já não puderam botar em banca, né? Você teve que comprar pela loja deles ou pelo Mercado Livre. E o atendimento muito legal, um cuidado muito bom. Que é melhor, bom. Né? Quem não achou, desculpa, Maurício, mas é só pra comentar, essa Dylan Dog 3 da Lawrence é a melhor. Legal. Eu achei em banca. Comprei deles no Mercado Livre, né? E vale a pena, viu? É muito legal essa história. Mattermorb, né? Mattermorb. Isso. Comprei recentemente lá na última CCXP. Eu visitei lá a loja Monstra. Tava lá, eu acabei comprando lá na loja Monstra, que eu também não tinha, mas ainda não li. Tá aqui na pilha. E são edições muito bem cuidadinhas, um papel bacana, encadernação legal, cuidado mesmo da tradução. E... A Mythos pega de volta e diz: ah, mas porque a gente tem que pagar os direitos, tem que fazer isso, tem os custos disso e daquilo, beleza. Mas foi muito caro, não lembro agora quanto foi, mas quando eu até pensei, vou continuar lendo de Landog da Mythos, até dar essa força aí, porque realmente o título é bacana, gosto do personagem, mas muito caro, bicho, muito caro. E subiu R$10 no preço, né? De R$16,90 para R$26,90. Isso, eu compro quando eu acho por esses R$16,90. Todas essas que eu comprei, eu tô comprando depois quando o preço baixa. Mas na época inclusive, é o mesmo formato, mesma qualidade, R$10 mais caro. Inclusive a gente chegou a falar sobre isso num pilha, né? Porque como é que uma editora pequena conseguiu colocar em banca o gibi por R$16,90, aí vem a Mythos com toda a estrutura que tem e lança o gibi com o mesmo formato, que é aquele formato italiano, o mesmo tipo de página... quase o dobro do preço. Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido aquilo. Ou a Mythos está querendo acabar ali com torcer e pegar o máximo que puder do colecionador, ou a Lawrence estava vendendo muito barato porque estava querendo perder dinheiro, né? A gente não pode falar de outra coisa, porque não tem sentido. Não, pois é, assim, a Mythos tem... Esses títulos, na verdade, tem um público cativo, né? Eu lembro de uma entrevista do Júlio Schneider, que é um cara que vai ser um cara muito gente boa, gostaria de conhecer ele, apertar a mão dele. Sabe muito e fala muito legal, assim, muito acessível. E ele fala, né, que as pessoas, toda vez que a Mythos parava de publicar ou que demorava, assim, é cobrada, recebia e-mail e tudo mais. Então, tem um público cativo, principalmente o Tex, né? Mas essas outras edições também, eu lembro da Dylan Dog, acho que é da Conrad, veio com umas capas do Mignola até. Sim, foi o meu primeiro contato com o Dylan Dog, foi nessa mini da Conrad. Acho que foi na época do filme até, né? Não, bem antes. Bem antes. Uma mini que ela é baseada na mini da Dark Horse, né? Foi lançada assim lá fora também. Que eu acho que... Não sei se o personagem chegou a ser lançado de outra forma lá. Mas a Dark Horse pegou e lançou isso, sim. Até vou pesquisar aqui, mas que eu me lembro é bem antes do filme. Posso estar falando bobagem. Enfim, e eles têm esse público cativo, a galera compra. Eu, inclusive, depois de ouvir tanta gente falar, acompanho uma edição de Julia. Tem mais de um ano, ainda não li, tá na minha pilha aqui também. Julia Kendall, né? Não é Julia. Aqueles romances da banca, não. Esse deu um problema, né? Mais em casa. esse deu problema na época, né? Porque eles lançaram como Julia e o pessoal das revistinhas românticas brigou com eles. Pois acho que antes do décimo volume mudaram pra J. Kendall, né? J. Kendall, Aventura de uma Criminóloga, se não me engano. Isso, é o nome mais comprido. Mas só pra não passar batido. Essa coleção da Conrad, ela começou em 2001, outubro de 2001, primeiro volume, ao preço de capa maravilhoso de R$4,50. Ela foi pensada como uma minissérie em 4 edições mesmo, mas eram histórias pinçadas, soltas, né, da cronologia do Dylan Dog, não era uma história fechada. Se não me engano, a história da Lawrence, ela continua do 4º volume dessa minissérie da Conrad, que é quando aparece a mãe do Dylan e o Abra-Chás, e o filme é de 2010. Isso. Acabei de ver aqui também, IMDB. Então, assim, eu acho estranho que a Panini... A gente, na boca mole já de falar da Panini, né? Já vai xingar de novo. Mas acho estranho que a Mythos... acho estranho que a Mythos faz com os leitores, assim, e castiga mesmo, né? Tanto na distribuição, quanto na qualidade, às vezes, do material. A gente tá vendo aí, estão surgindo também erros não grotescos no material da Mythos próprio. E o preço, cara, não sei. A gente também não tem as minúcias, é verdade. Questão de contrato, questão de logística e tudo mais. Mas você olha pra um gibi desse do Dylan Dog por 26 e olha outras coisas no mesmo formato ou similar. Vamos lá, por exemplo, aqui eu tô com Pluto na mão. Vou terminar de ler essa semana, quando chegar a 68. R$18,90. É um papel melhor, inclusive. Ah, questão de contrato e tudo mais, mas também tem a questão do cuidado todo que os japoneses exigem com o material. Não dá pra entender muito assim, não. A gente precisaria de mais transparência do mercado editorial brasileiro pra avaliar melhor, mas eu digo pra você, independente disso tudo, o que pesa na hora que a gente chega na banca, pega o gibizinho, folheia, é o quanto eu gosto disso, o quanto isso tá custando, o quanto eu tenho no bolso e vale a pena? Você vê um papel mais fino, semi-transparente, como algumas coisas estão saindo aqui, o mangá do Ultraman mesmo, que eu adoro, mas você consegue ler 2 páginas depois, até, além da página que você tá lendo aqui. É muito caro, eu não consigo comprar, não. Eu me desanimei mesmo, e mesmo com essas promoções assim, Vitor, eu desisti, cara. Deu uma desanimada legal. Puxa, esse é o seu momento, então. Eu já tive um tempo. É meio catártico. Obrigado por me ouvir, hein, amigos. É aquilo que a gente tava conversando no Twitter, né, no dia desses, com o Lex lá, o Lex do Gibi Squee, que ele pegou lá um gibi, acho que do Crononautas, do Mark Miller, ele falando assim, ó, chegamos no momento em que o gibi importado... tá mais barato do que o gibi nacional, tá certo que esse momento já tem um tempo, né, mas aí ele iniciou lá uma discussão e aí vem toda aquela coisa que a gente já falou em relação a capa dura, a necessidade do gibi capa dura, e aí tem aquela informação que você trouxe, Maurício, que mostra bem como é que tá o mercado, né, que lojistas acabam comprando gibis nessas promoções da Amazon, porque é mais vantajoso do que comprar da distribuidora oficial, né? Da própria Panini ou da distribuidora que atende eles ali na região deles. E isso mostra muito do que está acontecendo, né? No mercado brasileiro de quadrinhos, né? Pois é, bicho. Eu até citei quando a gente estava conversando disso no Twitter. Você pode reclamar, é um ponto fora da curva, é questão de Black Friday. A gente teve a Black Friday da loja da Panini, que teve algumas coisas boas, teve Alias, Jessica Jones. Não, teve tudo a 50%. Pronto, essas Bane mesmo, Bane a Conquista, os 2 volumes, eu comprei por R$8. Não, mas isso foi agora, isso não foi na Black Friday, cara, isso foi agora no... Ah, não, é verdade, verão, foi mais recente. Foi quando eu comprei a Senhor Milagre deles também. Isso, na Black Friday eles ficaram 3 dias a 50% de desconto, todo o catálogo, todo, tudo. Visão, volume 2, e Alias, volume 2 também, se não me engano, foram os únicos que eu consegui pegar. Eles estavam também por R$8 a R$10, não me recordo agora o valor específico, mas estavam nesse valor. Visão do Tom King, óbvio, né, e o volume 2 da Alias, do Bendis. E eu vi dono de banca e dono de comic shop daqui de Recife, inclusive, falando assim, eu peguei 20, o outro pegou 50, o outro disse, eu peguei 100, porque a gente dividiu aqui entre vários donos de banca, o pessoal se junta mesmo, né, e aí pega o frete grátis, porque passa dos 100, R$150, no caso da loja da Panini, e chega pra ele a esse valor, vamos botar aí R$10. E mesmo que ele não vai vender a R$10, vai ganhar o dele lá e bote R$15. Ele ainda tá vendendo mais barato do que os concorrentes dele que pegaram. Se ainda tiver em estoque, pegaram na distribuidora demora muito de devolver esse estoque, a gente sabe como é a questão da distribuição, ainda não tá, nem acho que vai ficar tão cedo normalizada no país. Ele recebe em 8 dias pelo correio, se não receber, porque tem essa questão com o correio também, ele recebe o dinheiro de volta, então não tem prejuízo. E consegue repassar mais barato, mesmo que ele não venda, mesmo que ele venda a preço de capa, ele pelo menos tem estoque. A gente tá falando de material que é sempre aí buscado, né? O Visão tá em alta aí, tá aí, sai agora seu milagre. A galera, ah, tem outra coisa dele? Tem. Tem Shave da Babilônia, não tem lugar nenhum. Então tem Visão aqui, ó. Toma aqui uma capinha dura pra você, são 2 volumes, não sei o quê. E além disso, tem a questão também de, como eu falei, esse pode ser um ponto fora da curva, beleza. Mas a gente tem as promoções da Amazon, que outro dia tava dando aí 4 pelo preço de 3. Se você comprasse 4 de R$25, por exemplo, você tinha R$100 e 25% de desconto. Isso levava um quadrinho de graça. Então, muita gente também comprou para revender. Coisa fechada, tipo essas coleções históricas, Marvel, Comic Shop, gosta de fazer essas promoções. E a própria questão da distribuição, bicho, do restock, né? A Panini tem uma complicação disso. Às vezes o quadrinho só vai voltar a aparecer. Coisa que devia estar sempre em catálogo, que está sempre sendo buscada. Eles estão, parece que entenderam isso com esse monte do pântano agora. Simplesmente some. Então, se você pode ter, de alguma forma, na sua loja, no, na sua banca, para que se você se torne um referencial, aquele cara sempre tem, aquele cara sempre procura, você vai atrás, o dono da banca vai atrás, é o jeito que eles estão arranjando de sobreviver. Rapaz, falando de distribuição, foi até eu comentei com vocês no grupo da gente essa semana, finalmente essa semana chegou aqui o Senhor Milagre do Tom King, né? Depois de toda aquela polêmica do Levi Trindade com a Amazon e com as comic shops e a tal história do Senhor dos Milagres, né? Que depois foi prontamente desmentido, mas chegou nas bancas aqui em Maceió e... Chegaram quantas, Marco? Então, meu tio, como trabalha com essa parte de capatazia, de distribuição para as bancas, né? Ele pega na distribuidora e entrega nas bancas. Ele me falou que vieram 4 exemplares para Maceió todo. Para todas as bancas de Maceió vieram o total de 4 exemplares. E em tese, a distribuição para a banca está normalizada desse título, né? Exatamente. Depois de toda a confusão, que poderia muito bem ser... não precisava disso tudo, né? Só relembrando, teve aquela história da... Primeiro eles anunciam que iam para a banca esse material, depois é anunciado que vai ser feito só na loja online da Panini e que vai ser venda exclusiva lá. Aí quando o Levi Trindade foi questionado, ele disse que não foi para as bancas porque a distribuidora não pediu, o que eu já acho esquisito, porque a distribuidora não pede. O reparte chega e a banca, às vezes, uma banca que vende muito daquele gibi, isso aconteceu comigo várias vezes, porque como eu pego meus gibis na banca do meu tio, até um tempo atrás eu colecionava realmente, eu não fazia o que eu faço hoje, pegar o gibi para ler e devolver, eu colecionava. Mas eu cansei de ficar sem o gibi, porque um gibi que eu comprava mensalmente deixou de ir para a banca porque simplesmente não estava no repasse e eles tinham aquela venda. Todo mês saía pelo menos um exemplar, então todo mês tinha que ir pelo menos um exemplar daquela edição para aquela banca e não ia. Isso há muito tempo atrás, ainda na época da DINAP, mas o fato é que a história estava esquisita. E aí disse que ofereceu para a Amazon só queria 100 exemplares, e aí eles não acharam que não ia vender, então eles nem ofereceram para as comic shops. E aí depois a Amazon veio e desmentiu, dizendo que isso não aconteceu, que eles não foram, não foi oferecido, e quando tudo isso poderia ter simplesmente se resolvido falando assim, ó, esse aqui é um título novo, a gente queria testar essa forma de venda para um título conhecido, para um título que a gente sabia que ia ter uma procura grande, e a gente resolveu, por estratégia, vender só na nossa loja. Pronto, acabou, estratégia de venda. Não, ninguém, poderiam até questionar, gente, eu podia falar assim que ninguém ia questionar, mas ia, né? Porque nerd vai questionar tudo. Mas seria uma explicação plausível. Agora, falar que as editoras não pediram, ou que as distribuidoras não pediram, que as comic shops não sabiam do que se tratava, que estava chamando o gibi de Senhor dos Milagres, virou piada, né? E aí quando distribuem pra cá, pra Maceió, que tá certo, não é das maiores capitais do país, não tem uma cena assim tão grande, a gente tem, não tem comic shops, tem poucas bancas que são especializadas em quadrinhos, mas que chegar quatro gibis para uma capital de 1 milhão de habitantes é uma piada, né? Você veja, essa questão aí de dizer que ninguém conhecia, que o Senhor dos Milagres e tudo mais. Se você tem um produto, e não estamos falando de um produto desconhecido, né? Como você falou, podia ser, eles podiam pensar em teste, porque não é um personagem que está em voga e tudo mais. Mas você tem um produto, que é um produto que está causando um burburinho lá fora, ganhou Eisner, teve podcast nosso, que é coisa mais importante para a Panini lançar uma coisa do que um podcast nosso, e tudo mais. E mesmo assim, o seu distribuidor, o intermediário, o cara que escoa a sua produção, não sabe o que é aquele produto, a culpa não é do cara, não. A culpa é sua, que não sabe vender o seu próprio produto. Em momento nenhum, eles pensarem em dizer assim, olha, esse é um quadrinho... Se essa fosse uma desculpa válida, né? Esse é um quadrinho hypado, esse é um quadrinho que tá ganhando prêmio, até desse escritor que já fez o Visão, que vendeu bem, já fez Chefe da Babilônia, que tá esgotado e eu não vou republicar o primeiro volume só de sacanagem. Enfim, você tem milhares de formas de divulgar aquilo, principalmente com a internet, né? A gente brinca sempre no WhatsApp. Ah, a Bahia fazia um trabalho muito melhor de divulgação antes da internet do que a Panini faz com divulgação de graça, inclusive num momento muito melhor para os quadrinhos, que é esse boom de 10 anos para cá dos filmes da Marvel e tudo mais, que todo mundo agora quer ser nerd. Então não dá para entender. E aí a gente chega no outro ponto, os valores. Quando chega na banca, ou quando chega na Amazon, e a gente consegue comprar, o valor tá muito alto. A gente teve agora essa coleção do Checkmate da Eagle Moss. Não me recordo agora o preço, acho que é R$129 pra tá com desconto, alguma coisa assim. R$139 o preço de tabela. Aí. Aí você, o Luigi, até do podcast dos Escapistas, mostrou pra gente no Twitter outro dia que a edição americana com o mesmo material não é capa dura ou é capa cartão. Mas ela tem um preço na Amazon importada pela metade. Você consegue comprar duas vezes aquilo ali e não ter esse gasto todo e não ter o risco de ter aqueles erros não grosseiros de sempre. Infelizmente, né, a gente não pode dizer isso para todo mundo, mas todo mundo tem um domínio do inglês, não gosta de ler. Conheço amigos que dizem assim, eu prefiro esperar sair aqui. Porque pra mim é um saco ler inglês. Eu não memorizo, eu não guardo, eu esqueço logo depois, eu tenho que voltar a página, enfim. Vai de cada um. Infelizmente, essa é uma coisa que faz a Panini e as outras continuarem lucrando muito. É meio que um caminho sem volta, né? A gente tá vendo, foi o que a gente falou lá da última vez que a gente abordou esse tema. E é o que eu falei também naquela época. Não vai melhorar, não. E vai piorar muito ainda, eu acho, porque a gente vê essa sucessão de erros que acontecem e gibis cada vez mais caros. Essas coleções da Eagle Moss, eu tenho toda a primeira fase dela, né, que eu fiz a assinatura. Eu não comprei nenhum dessa segunda fase, porque eles ainda têm a pachorra de colocar na capa apenas R$69,90. Ó aí, otário. Quer uma lombadinha bonita que vai formar um desenho? Aí, gasta aí o teu dinheirinho, né? Pra poder completar. E fica inviável. Eu lembro quando começou a coleção da Salvati, né, que foi quem começou com essas coleções, e eu lembro que o pessoal até falava, pô, gibi capa dura, num preço legal, não, assim, não era barato, mas, se eu não me engano, isso começou a R$30, eu acredito que tenha sido o primeiro preço, não tô falando daquela primeira edição, que é aquela pega trouxa, né, que toda coleçãozinha, a primeira edição é R$10, ou R$14, então eu tô falando já quando com o preço normal. Foi R$9,90 essa, uma do Homem-Aranha até. Isso, a do Homem-Aranha foi R$9,90. A da Eagle Moss também foi isso, foi R$9,90 ou foi R$14,90, alguma coisa assim. Aí mas já venderam dois juntos, né? Numa cartela só. Isso, é porque eles usam aquela estratégia que, como essas editoras são aquelas editoras de colecionáveis, né? Que é pra você montar um modelo. São sempre essas edições de colecionáveis, eles sempre fazem isso. A primeira edição é mais barata, a segunda edição é um pouquinho mais cara, mas ainda é mais barata, e a partir da a partir da terceira edição já é o preço normal. Aí eles mudaram a estratégia que a segunda edição compila duas edições e com o preço normal. Então você ainda tem 50% de desconto ali. Mas eu lembro que quando começou essas coleções, o pessoal comemorou. Pô, encadernados a preços acessíveis, encadernados capa dura, preços acessíveis. Só que esse da Eagle Moss mesmo, mesmo na primeira fase, só valeu a pena para quem assinou. Porque manteve o preço, apesar de você ter desembolsado tudo de uma vez, manteve o preço até o final. Eu não assinei novamente essa segunda fase e não peguei nenhum em banca, e eu provavelmente não vou pegar, porque R$70 você compra a mesma história em inglês por, às vezes, metade desse preço. Não tem sentido você continuar uma coleção só por conta da lombada. Faz sentido. Eu volto também numa coisa que a gente chegou a falar naquele último programa da gente, que sobre o tema. E você tem um agravante nessa história toda, que é o custo para você ter acesso a algumas coisas que estão fora de catálogo há muito tempo. Ou você só pode comprar, só pode ler aquilo se você desembolsar R$230, como é o caso de Liga Extraordinária. É louvável até o que a Panini vai fazer agora com Sandman, de publicar em capa cartão e tudo mais, porque até então, ou você tinha as edições da Conrad antigas, como eu tenho aqui, que estão a peso de ouro, estavam pelo menos há um tempo atrás no Mercado Livre, não sei como é que estão hoje, ou edição Absolute, ou definitiva, ou não sei o que lá, e de repente você não tem dinheiro para cada 2-3 meses botar 80 conto num quadrinho só. 80, 90, não sei quanto é que estão agora essas definitivas da Panini. Então, eu entendo que o mercado editorial brasileiro consumidor também não comporta você ter várias edições da mesma coisa saindo ao mesmo tempo, a não ser que sejam medalhões como esse, o Absolute não está terminado ainda, eles vão começar a lançar capa cartão, mas é Sandman, tem sua legião de fãs fanáticos e vai vender bem. Eu mesmo pretendo comprar aqui. Mas, quer dizer, vamos ver aí o preço se vai ser esse mesmo, né? Se não vem com um adesivinho por cima. Mas quando você diz assim, como vê a Devi dizendo, mas é um material que tá fora de catálogo há muito tempo, ninguém mais teve acesso, pôde comprar a Liga Extraordinária no Brasil. Beleza, aí você vai botar R$230, R$250 por esse material. Eu acho muito bacana quando você tem catálogo, lançou há um pouco tempo, uma versão mais barata, você vai ter uma versão de luxo agora também. Quem gostou daquele, compra duas vezes. Quem não comprou aquele, gostou da versão, compra agora. Não tô dizendo de novo. Fazer igual o mercado americano, que você chega lá, você vai na Amazon americana, por exemplo, e já confunde. Você imagina uma banca americana assim, eu quero ver, eu quero um volume de Última Caçada de Kraven, qual desses aqui? Beleza, não tô dizendo isso, vou ter 5, 6 versões, mas a gente até tem, né? Tem o Caçada de Kraven da Marvel, da Panini, tem o da Salvati também, e parece que a Panini republicou recentemente, em capa dura, óbvio. Então, pelo menos que você deixe, traga para o mercado num formato bacana, legal. Daqui a 3, 4, 5 anos você publique num outro formato luxuoso, para quem quer desfazer do seu antigo e tudo mais. Mas eu acho uma covardia meter a faca assim logo no bolso do sujeito e depois reclamar que quadrinho não vende, o mercado está em crise. É complicado. Vamos mais uma vez com esse clima de otimismo, né? Encerrar o podcast. Mais alguma coisa a acrescentar, senhores? Vitor tá calado, você tá tão calado, você tô se chorando aqui. Essa... Tô chorando aqui. Posição fetal. Enquanto reflito sobre as palavras de Maurício. Não, é verdade isso. Eu mesmo tenho feito isso já há algum tempo, que tem me dado mais prejuízo depois da Panini atualmente, e certamente são as promoções de importados da Amazon. Porque o que eu tinha esperança de colecionar em português, eu tô colecionando os importados. Nem sempre compensa. Eu comprei agora recentemente o Busão 2 da Mulher Maravilha do Jorge Pérez, né? O 3 está esgotado. Mas o 2 é bem de onde a Panini parou, aquela coleção Lendas, né? Da Mulher Maravilha 25 em diante. Paguei caro, porque esse busão é caro, mas ele baixou o preço, ele tinha desconto progressivo, enfim. Se eu fosse comprar na versão da Panini, acho que ainda saiu um pouquinho mais barato. Mas aí eu peso essas coisas, sabe? O espaço da coleção, pô, vale a pena eu esperar a coleção toda em capa dura? Não, não vale. O preço, que às vezes acaba dando até mais caro. Essas séries autorais que têm saído por outras editoras, é Gideon Falls, né? Eu paguei R$24 o volume 1, que tá R$69,90 na versão nacional, sabe? Claro, os outros são um pouquinho mais caros, mas tem vários casos assim na Amazon que o volume 1 dos encadernados que tem saído aqui é mais, menos da metade do preço do nacional, sabe? Tem vários casos assim. É, e eu tenho preferido essas coletâneas, todas elas, nos importados, porque é capa cartão, porque ocupa menos espaço, porque o preço acaba compensando se você pega numa promoção, e porque é sempre uma incerteza se a Panini vai lançar, e atualmente uma incerteza se vai lançar com alguma qualidade, né? Essas da Eagle Moss, para não dizer que não pego nada, ainda peguei alguma coisa recente, mas realmente, olha, cada vez que eu pego eu me decepciono um pouquinho, sabe? Aquela DC 1 milhão deles não é completa. Aquela Sociedade da Justiça Reino da Manhã, claro, já sabia que não era completa porque isso saiu na mensal da Sociedade, mas enfim. Essa do Checkmate nem pensei em pegar, sinceramente. Nada de saga definitiva isso aí. É, mas ainda. Moral da história é a seguinte, cara. Você tem que ver o que você quer comprar, não tem uma regra. Ah, isso aqui vai sair mais barato na Panini, isso aqui vai ser mais barato importado. Tem que ver o que você está procurando e olhar e acompanhando mais ou menos como é que os preços se comportam, sabe? Hoje eu não tenho mais uma obrigatoriedade de padronizar minha coleção, como eu já tive. Não, vou comprar... O Monstro do Pântano, curiosamente, foi um que eu recomprei por causa do papel. Ao contrário do que o Maurício comentou, eu prefiro o papel novo. Mas também vou vender a antiga e era isso. Não tenho mais essa obrigatoriedade. Eu tenho... pensado em tudo que eu compro, eu tenho pensado assim, vale mais a pena o importado ou o nacional? E muitas vezes tem valido mais a pena o importado. Ou seja, né, fica para o nerd a lição que a dona de casa já aprendeu há anos, né? Pesquise antes de comprar. Pesquise, acompanhe, seja fiscal, né, fiscal do povo dos gibis, isso aí. Você é a nossa maior arma contra a inflação. É isso, então. Vamos encerrando mais uma edição. Valeu, Vitor. Valeu, Maurício. Valeu. Falou, galera. E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.